Sim, isso foi uma operação especial da prevenção criminal no âmbito do Freedom Festival, que decorreu em São João, Oliveira do Hospital, entre os dias 6 e 12. Fizemos três operações, no dia 6, no dia 9 e no dia 10. Os resultados que tivemos no total das operações foram 12 indivíduos detidos e 52 autos de contravenção por consumo de estupefacientes e os detidos por tráfico de estupefacientes. Foram de diferentes nacionalidades, portuguesa, francesa e espanhola, e todo o material apreendido foi de estupefacientes. Nós tivemos conhecimento do festival, que já não é a primeira vez que se realiza neste local, e organizámos os meios necessários para fazer as três operações. Nós, quando fizemos a operação, sensibilizámos para o perigo do consumo de estupefacientes e as consequências que poderão ter.